à noite tem um papel que eu, Murilo Rosa, mais gosto de interpretar em casa, que é o de paizão. Quem quer brincar do grande rico do Murilo? Ainda bem que pro seu jeito de garoto e cuidado de homem existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu. 97, o estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au. 97, agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar Estádio 97, oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, sejam bem-vindos, boa tarde! Ah, boa tarde, é nóis, hein? Ah, boa tarde, é isso aí. Ah, seu Bento, seu Bento! Não tô te ouvindo, seu Bento. Não tô te ouvindo, seu Bento, eu não tô te ouvindo. Ah, agora sim, agora vou ouvir. Ah, agora sim, boa tarde. Agora sim, tudo bem, seu Bento? Bem com vocês? É nóis, seu Bento, é nóis! Aliás, eu não tô sabendo nada que aconteceu hoje, deixa eu ver aqui. Brasília ontem pegando fogo, deixa eu ver hoje. Ontem pegou. Deixa eu ver, ontem pegou fogo. Isso aí, ah, mano. Que bom, olha, Cláudia Cruz é absolvida na Operação Lava Jato. Como assim? Ai, ai, ai. Pô, é melhor você não olhar mais, viu? Me arrependi, hein? Juro por Deus, acho que é melhor... Me arrependi de abrir as... É, né? Tá feia melhor coisa, deixar hein? Quieto. Vai melhor deixar pra hein? Lá. Ah, é. Isso aí. Deixa eu ver que mais aqui, não, pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver mais o que acontece aqui. Tá bom? Lá, não, acho que... O resto é aquela desgraceira de sempre. É. Tá certo. Nada de diferente. É isso aí, né? Vamos muito que bem. Vamos aí, os senhores. É isso aí. Bora. Ah, humano, tá lá, humano? É humano? Diga. Ô, mano, tudo mano, bem? Mano. E aí, Dodô, tudo bem? Sombra, Bento, opa, tamo na área, hein? Beleza, chegamos. Beleza, nós. Vamos que vamos. Vai. Coringão. Tô Corinthians. Já? É. Vamos lá, mano, é o seguinte, hein? Preparando o time para o final de semana, Atlético Goianiense. Sim. Né, na Arena. Sim. E... quem foi sobre reforços, Corinthians, que está atrás de zagueiros, foi o meio do Bahia, o Regis, inclusive teve uma passagem relâmpago pelo Parmeira, lembra do Regis? Lembro. Sim. Foi oferecido aí, mas não é muito a função que o Corinthians precisa, é mais zagueiro mesmo. O que você acha do Regis? Ah, então, para falar a verdade, não é um nome que me atrai não, viu, Bento? O Corinthians ele tem que focar os esforços aí, talvez, aí num zagueiro que venha para resolver o problema da zaga ali, ó. Eu sugiro o nome do Leandro Castan. Foi um zagueiro que fez sucesso no Corinthians, um cara aí que veio para dar conta do recado ali e voltaria, sinceramente, para dar conta do recado. É um cara que é ao lado do Gil ali, imagina. O cara jogou muito ali, ó. Ele, jogou Chicão, Gil, Felipe. São zagueiros que vieram aí, a torcida idolatra até hoje. Imagina hoje, o Leandro Castan ao lado do Pablo. Tá certo? De um lado o Fagner na lateral direita, do outro lado o Guilherme Arana. É praticamente uma barreira intransponível, cara. Ninguém conseguiria passar dessa linha defensiva do Coringão. Sim. Então a diretoria do Corinthians poderia tentar viabilizar o retorno do Leandro Castan, que até agora não conseguiu se firmar no Roma, ele está emprestado lá pro Torino, mas deve voltar agora no meio do ano e possivelmente será emprestado novamente para algum outro clube. É, não sei se do futebol italiano, não sei se ele agora vai ter uma chance na Roma, mas sinceramente não acredito que ele tenha, não. É, se puder voltar, cara, imagina o Leandro Castan no Coringão, cairia como uma luva. Ou então até mesmo o próprio Miranda, que não é um cara que está sendo aproveitado lá na Itália também, é um cara que tem mais um ano de contrato, mas os chineses já disseram que não renovarão o contrato do maluco. Então imagina também, o Miranda seria um outro nome que viria para solucionar qualquer tipo de problema na zaga do Coringão. É, mas vou te falar, viu, mano? Não dá pra vocês pensarem em Miranda enquanto não pagar a espuma do carnaval. É. Manchete do UOL. Mas é manchete do UOL aqui, ó. Corinthians não paga nem espuma de carnaval e é recordista em protestos de cartório e lidera ranking dos calotes, hein? Então, eles poderiam publicar a informação correta. Qual que é a coisa? Mas essa aqui é correta. Inclusive falando que o Porto tá devendo aí um caminhão de dinheiro pro Corinthians. Ah, mas inclusive, aí é outra relação... história. Não, outra história não. Como é, por exemplo, se eu trabalho para uma empresa, não é o caso do Energia 97 que me paga em dia, mas se eu trabalho para uma empresa e essa empresa não me paga corretamente, como é que eu vou pagar a fatura do meu cartão de crédito? Como é que eu vou pagar minha conta de água e luz? Mas aí então, é outro problema. Mas é que tá. Aí que tá, Domenico. O problema uma coisa na conta, outra coisa outra coisa. Não, outra coisa não. Sim. Se eu tenho dinheiro a receber de uma determinada empresa, tá certo? Que eu tô contando com aquele dinheiro não vem, eu vou atrasar outros pagamentos também. Isso aqui, é natural. Ó. É uma bola de neve, Domenico. Discordo. Espumas de carnaval, pó-sprays de colorir, distribuição de comida, compra de areia pra construção. Isso aqui é bem antes, hein? É dívida feita antes desse negócio, ó. Então, mas fornecimento de grama, pintura de ônibus, vidros pro CT. Mas, ô Domênico, aquilo que eu falei pra você. Hospedagem fora de São Paulo. Mas, Domênico, é aquela parada que eu te disse. É, a partir do momento que você tem um dinheiro parado em conta corrente, se você deixar ele parado lá, ele vai desvalorizar. O Corinthians, ele deixa aplicado em fundos que tem carência de 6 meses. A partir mais verdade, dá risada não, dá risada não, porque é verdade. É, então o Corinthians estava esperando contar com dinheiro aí do Porto com relação ainda à venda do zagueiro Felipe. Ah, os caras estão devendo aí mais de 7 milhões pro Coringão. E se atrasarem a próxima parcela, que é de 1 milhão de euros, essa dívida pode passar dos 9. Vai pros 9,5, 10. Então, bacana, o negócio é o seguinte: eu acho que vocês têm que respeitar sim a situação. O Corinthians, ele não é um inadimplente porque quer. O Corinthians é uma vítima também. Mas que vítima? O Corinthians é uma vítima também. Lógico que é vítima. É vítima. Deixa eu perguntar um negócio. E o UOL tá muito anti, viu, velho? Você tá divulgando uma coisa que existe? Esses calotes todos aí só começaram depois que o Porto deixou de pagar? Também. Porque o Corinthians também tá esperando esse dinheiro do Felipe pra poder quitar alguns débitos que estavam pendentes. E os antes? Inclusive com relação ao Curitiba, mas tá eles tudo falam, certo. Olha, por exemplo, aqui, mano, eles falam aqui... Eles vão pagar em 8 vezes. Eles falam, por exemplo, do Palmeiras também, que tem. O Palmeiras também tem. Olha aqui, ó. Só que é o seguinte, segundo dados do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, o Corinthians possui quase 30 vezes mais que o arquirrival Palmeiras, que só tem 3. 3 pendências ao Santos. Então, se é 30, são 93. Ah, nossa. É, treta pra cacete. Entendeu? É, levanta dos outros também. São Paulo tem 29. Tá aqui, mas foi levantado. Não estão deixando ele falar. É que o Corinthians tá liderando o ranking. Esse que é o problema. Mas é natural, porque aqui, o Corinthians, como é maior 29... do que o clube de vocês... Ah. Ué, mas é tudo proporcional. A maior é a dívida. Grandes empresas, grandes problemas, é tudo proporcional. Mas é verdade. No total, em dinheiro, o Corinthians superou a marca de 1 milhão de protestos. Ué, 1 milhão de protestos. Domênico, eu não vou citar nomes. Palmeiras tem 20 aqui. Mil, né? E o São Paulo 100 mil. Mas é que tá, Domênico, eu não vou citar nomes de empresas aqui, mas se você for fazer um levantamento dessas multinacionais também, você vai ver o tanto de ações que tem aí correndo contra essas empresas. É natural. É um processo natural. É, isso daí não é motivo para fazer uma matéria colocando o Corinthians como inadimplente. Não. Tá errado isso daí, tá errado. Como assim tá errado? Tá errado, velho, tá errado. A mídia é anti, cara. A mídia é anti. Assim, é anti, mas tá falando... E você, Domênico Gato, sendo influenciado. Eu? Porque você não é uma má pessoa. Eu mas sou você tá bem, sendo sou extremamente bem. Influenciado por, quê? Por causa dessas manchetes capciosas, cara. Mas não é capaz de capciosa, sim. É informação, eu só tô passando a informação. Não sou eu que... Você tá contaminado. Não, eu tô divulgando uma informação que saiu aqui no UOL, aqui, ó.

Jogou bem os Cucum lá na... Jogou, né? Jogou bem, duas bolas na trave. Eles primeira... não tinham nada a perder, né? É, e mais uma vez, né, Domênico, o William sai do banco no lugar do Borja e fez o gol. É, o Borja saiu putinho, né, aparentemente, não, ou com ele. Lá não tá jogando bem, então tem que ser substituído, né? Exatamente, foi lá, ficou meio de cara virada no banco, não sei se foi com ele ou foi com... Enfim, é, o Borja não tem rendido o que é para render dele, né? Contratação cara. E certo. O Parmeira se empolgou com uma declaração aí, que talvez pode ser que consiga reverter o lance da suspensão da Comebol. É verdade, tá vendo aqui, viu? Né? É. Pode ser que consiga diminuir a pena pro Felipe Melo. Né? Vamos ver, declaração do presidente, né? Da Comebol. A Comebol falou que pegou pesado com o Verdão. Pegou, né? Pesado com o Verdão aí, então pode ser que... Pode ser que eles... Tomara que eles se revertam aí pra pelo menos, sei lá... Um ele cumpriu, né? É. E um ou dois já? Cumpriu dois já. Um já? Cumpriu dois. Cadê o mano aqui? Cumpriu dois já. Foi dois, mano? Não, três, o terceiro já, esse, né? Esse aí já é o segundo ou o terceiro. Só o segundo. É o segundo ou o terceiro, porque o primeiro jogo já foi contra suspensão automática. O Jorge Wilson, ele não jogou, acho que é o segundo, né? Esse é o segundo jogo. Então, se for três, ele não poderia jogar só a primeira. O Felipe Melo, ele só voltaria pro Palmeiras na final. Porque se ele pegou seis partidas, ele pegaria ainda mais duas aí na fase de grupos. Exatamente, mano. É. Depois aí as oitavas e as quartas. Uhum. E voltaria na semi, né? Exatamente, voltaria... Primeira da semi, né? Primeira da semi. E, Domênico, a gente estava vendo aqui agora, você comentar do jogo aí e tal. Ah. O que é essa notícia aí que você mostrou para mim? Porque, só para refrescar a memória de quem chegou agora, o Calleri não fica no West Ham. Mas... foi devolvido pros empresários. Sim. E... há um comentário que o Parmeira procura centroavante. O Palmeiras consultou, né? Consultou? Consultou ele, mas os agentes querem colocar ele e deixar ele na Espanha, né? Uhum. Porque a prioridade não era que ele voltasse pra América do Sul, né? Palmeiras, São Paulo, viu, mano? É América do Sul, eles não querem. Eles querem que colocar ele na Espanha, né? É um jogador que tem uma idade bacana pra jogar ainda lá, então os caras acham que vão conseguir. Agora, conseguir e tentar... é uma coisa, né? Concretizar é outra coisa. Sim. Né? Então pode ser que tentem e não consigam. Ele pode ter aí, o Palmeiras pode ter interesse nesse jogador, que é muito bom jogador. Mas o São Paulo também tem esse interesse. Ele já jogou no São Paulo, foi bem no São Paulo. O pai, né, do Calleri, em entrevista hoje, veja a entrevista do pai do Calleri. O pai do Calleri, ele ia no Morumbi, né, e... a torcida fez amizade com ele. É. Os caras pagavam lanche pra ele. Pagava... é mesmo? É, verdade. É. Rolou isso aí mesmo? Rolou. Diz que a galera vinha, pagava. E gerou uma... E os torcedores seguem até o pai do Calleri. Certo. O seu Guillermo. Guillermo. Guillermo. Ele falou, olha, a ideia é continuar na Europa. E voltando pro Brasil, não existe outra hipótese que não o São Paulo. Agora, gente... Pode ser. Eu entendo. Acho até que a primeira ideia deles, em caso de voltar ao Brasil, seja essa mesma. O Calleri é um cara que ele troca mensagens de WhatsApp com o Leco, com o Marco Aurélio Cunha a todo momento. Eu vou dizer pra você, ele hoje tem um carinho pelo São Paulo que não perde nada pelo carinho que ele tem em relação ao Boca Juniors. Que foi o time que projetou ele, né? Gerou-se uma simbiose muito, muito grande entre o torcedor do São Paulo e tal. Agora, isso é uma coisa, o outro lado é o lado profissional. Amanhã a gente não sabe quais são os contornos que ganham. A grana. Agora, eu também entendo o seguinte, ele não viria para ser reserva de Borja. Como também não acho que ia topar para ser reserva de Prato. Se pegar hoje o Sombra... É titular? Olha, no São Paulo, se ele tem que jogar no lugar do Prato, acho que ele não consegue hoje. Mas, no Palmeiras, ele joga no lugar do Borja, hein? O Borja vai... Não, mas aí, eu sei, porque o Borja... Entendeu ou não? Porque o Borja já vem sendo substituído. Exato. E não, segundo, vem jogando bem, né? Segundo eu vi só uma manchete hoje, saiu reclamando de novo. Ele não saiu reclamando, mas saiu com a cabeça baixa. Então, ele... Eu assisti, ele saiu com a cabeça baixa. Bom, ele não saiu puto dando piti, mas ele saiu... Mas o... você percebe... Mas passou e foi pro... Ah. O Mauro Naves ontem na transmissão... você viu ele falando? Ele falou, é impressionante a frieza do Borja aqui no banco. Ele falou, o Praes fez uma defesaça agora, falou, não esboçou nenhuma reação. O Palmeiras fez o gol lá, o 2x1. Também não esboçou nenhuma reação. Ele tava indiferente. Era nítido, mano, que tava puto. Ô, Domênico, nítido, a entrevista dos jogadores após a partida, Dudu, William, Tietchan, que falaram sobre o Borja, pelo menos mostram que estão com ele, né? Que estão fechados com ele. Né? Vão ajudar, vão tentar colocar ele na cara do gol. Deu pra perceber. Ele tem um jeitão meio quieto mesmo, né? É o jeito dele. Mas é isso aí. E outra coisa também, né? Teve treino entre os reservas. O Luan foi a novidade, hein? O Luan que vem do Vasco, Luan, zagueiro. Já começou a treinar já, então vamos ver, né? Mas ô Domênico, na boa, o Cuca ele precisa rever esse conceito dele. Por mais que ele queira dar uma moral pro jogador, por mais que tenha sido o jogador que o Palmeiras contratou, que foi o mais caro da história e etc e tal, mas o Borja até agora no Palmeiras, assim como o Barrios também naquela outra época, ele não conseguiu engrenar. E hoje chega a ser até um pecado deixar o Willian no banco. Mesmo o Willian não sendo centroavante de origem, mas ele tem feito aí um papel decisivo quando ele entra. Foi assim contra o Peñarol jogando fora de casa, foi assim ontem também quando o Willian entrou. O Willian hoje ele merece muito mais ser titular do que o Borja, cara. Mano, o Willian vem jogando muito melhor mesmo. Você não concorda? Pô! E agora com relação ao Caleri, vocês estavam falando a respeito dele jogar junto aí no São Paulo com o Prato, no Palmeiras com o Borja, etc e tal. Mas Sombra, essa é a única condição que o Caleri tem hoje no futebol brasileiro se ele quiser vir atuar num clube grande. Porque se você pegar os principais times do Brasil, principalmente os que têm dinheiro, você pega lá, o Flamengo tem o Guerreiro, o Atlético Mineiro tem o Fred, o Palmeiras tem o Borja, o São Paulo tem o Prato, o Corinthians tem o Jô, o Cruzeiro tem o Rafael Sobis. Então hoje todos eles estão bem servidos e amparados, o Grêmio tem o Barrios. Todos eles estão servidos e amparados com os camisas 9 que estão dando conta do recado. Ou o Caleri ele vem pra brigar pela titularidade aí pra ser o camisa 9 mesmo de qualquer um, ou se chegar querendo bater no peito falando, eu só vou pro time que eu posso ser titular. Num grande clube do futebol brasileiro, talvez ele não tenha tanto espaço assim. Porque todos esses clubes que eu acabei de citar aqui, todos os centroavantes, não é que um é mais ou menos, todos eles estão dando conta do recado. Verdade. A não ser o Borja no Palmeiras aí, que tá um pouco abaixo, né? Mas é um investimento alto e a diretoria do Palmeiras não vai abrir mão facilmente do jogador. Exatamente. Não vai desistir de 12 milhões que injetou na contratação do cara. Muita grana, né? Entendeu? Então, o Caleri, ou ele vem e durante um tempo aí ele fala, aceito ficar no banco, ou vou brigar pela titularidade, etc e tal, ou ele vai estar numa situação aí que o cenário não favorece. Porque como é que você vai tirar o Guerreiro do Flamengo jogando a bola que ele tá jogando? Não dá, mano. Como é que você vai tirar o Prato do São Paulo pela grana que o Prato custou? E outra, não dá pra jogar os dois, né? Então, eu acho que vão bater cabeça. Dá pra jogar o Prato e o Caleri, por exemplo? Sabe por que eu acho que não, Domênico? Dá pra jogar o Borja e o Caleri? É igual a situação do Prato no Atlético Mineiro. Ele saiu do Atlético porque ele sabia que ele não ia jogar junto com o Fred. Então, mano, mas você acha que daria pra jogar? Então, Prato com o Caleri no mesmo time? Eu acho que os dois ocupam a mesma faixa do campo. Eu também acho. Palmeiras também, os dois ocupam a mesma faixa do campo. Borja e Caleri também? Eu também acho. Mesma faixa. Sim, sem dúvida. Ah, e sabe que é complicado, Sombra? Quando você põe dois jogadores dá pra jogar? Dá. Você força uma situação. Não é ideal. Então, aí que tá. Se você precisar, no final de uma partida, começar a chover a bola pra dentro da área, é outra coisa. Mas agora sair jogando, né, mano? Fala, ô beijinho. Olá, tudo bem? Olá. Eu tava aqui, eu vou te falar, hoje de manhã eu liguei pra uma pessoa de São Paulo e falei, pô, você sabia que o West Ham fez a lista de dispensa, o Caleri tá? O cara falou, não sabia. Eu falei, e aí? Ele falou, olha, pra gente não muda nada. Tem o Prato. Os caras gastaram 12 milhões de dólares, pagaram o Boca pra contratar ele. Vão querer dinheiro, São Paulo não é a posição que São Paulo quer. Esse interesse do Palmeiras, você sabe, Bebê? O Palmeiras é o seguinte, cara. O cara falou pra mim que ofereceram uns 20 atacantes pro Palmeiras. E o Cuca pediu um centroavante. Não o Caleri. Não, o Cuca pediu um centroavante. Tá. Aí no dia que o Cuca falou na entrevista pediu um centroavante, ofereceram uns 20. Tá. Mas 20 legal ou aqueles... No meio de 20 tem tudo. Não tem 20 centroavantes legais pra caramba. Nem banca de feira. Vai vir tudo. E aí? Agora, o Caleri uma vez deu uma entrevista dizendo que não jogaria no clube. Só no São Paulo. As coisas mudam. Agora, eu se fosse o Caleri e ter a proposta do Palmeiras, ficar lá fora. Eu não vejo mercado pro Caleri no lá fora. Não? Gente, o Caleri passou um ano com férias remuneradas, ele não jogou. O Caleri... Se você fosse o Caleri, você viria? Pro Palmeiras? Hoje. É mesmo? Hoje. Você vai jogar no time que hoje é o melhor elenco do Brasil. Time rico. Time que tá entrando para o Campeonato Brasileiro pra ganhar. Time que tá entrando Libertadores pra ganhar. Velho, o cara marca 10 gols até o final do ano no Palmeiras. Vai ter peso. Ele vai embora. Aí depois ele vai, né? Aí valoriza. Eu jogo fácil. Não pensava duas vezes se fosse o Caleri. Pensava duas vezes. Agora, também não sei se o Palmeiras quer. Tá, então, que o Palmeiras tem interesse. Então, ter interesse, querer é outra coisa também. A informação que eu tive era essa, que ofereceram uns 20 pro Cuca. Por exemplo, eu sei que o Sassá acho que não vem, não. Sassá não, né? Agora, pro São Paulo, mais depois repito, que fizeram falei, aqui no centro de São Paulo. Pro São Paulo, eu repito, quando eu falei hoje de manhã lá com a pessoa do São Paulo, ele falou que o Caleri hoje não interessaria. O Ale Lozette, repórter do Globo.com, né? Trabalhou comigo no lance muitos anos. É. O meninão. É meninão? É o meninão, gente boa. Gente boa. Baixinho, deve estar com 1,93. É, pequenininho. Ele também postou aí, né, falando assim, olha, isso são, segundo a informação dele, é zero a chance também do Caleri vir. E que se o dinheiro que tiver vai ser para investir em meias, laterais e atacantes de beirada. Provavelmente ligamos para a mesma fonte. Provavelmente. Que é aquelas fontes que passam... E a fonte inclusive, fonte não que sabia passa no ainda, intervalo de jogo passa. E a fonte, inclusive, não sabia, a hora da manhã que eu liguei cedo, que já tinha saído... uma lista de dispensa do Weston que tava o Caleri. Ele falou, olha, não muda nada pro São Paulo. Se tá na lista ou não tá. Tá certo. É, manchete, vamos ver, né? Manchetes... Ah, esquecemos de falar só um negócio do São Paulo, que envolve também jogador aí argentino, né? O Boca disse que não quer ficar lá com o Centurion. E aí? A ex-namorada do Centurion deu uma declaração falando que ele precisa resolver os problemas dele com bebida. Sei. Senão ele só vai se complicar na vida. Some-se a isso, ele teve um problema lá de possível agressão da ex-namorada, ex-noiva. Certo. E a informação lá que ele passa, que se chega, é que o Boca não vai exercer a compra. Primeiro que acha caro, 6 milhões de dólares que São Paulo teria pedido. E eu não sei até onde essas confusões aí do Centurion também não afugentaram qualquer ideia do Boca Juniors de manter o Centurion, né? Então pode ser que o São Paulo receba aí o Centurion com mais um engradado aí, né? E agora, no Sombra, meio do ano. É, falando do jogo de ontem, né? Que não falamos nada do jogo, só algumas informações. É, o Palmeiras não fez um bom jogo, hein? O Palmeiras não foi aquele Palmeiras que... empolga, ele tá sendo um time, desde o Eduardo Batista, um time que vem ganhando seus jogos na base mais da raça, da vontade, do que praticamente na sua técnica, né? Fez um jogo mais ou menos ontem. Eu acho que o Cuca vai ter um trabalho pela frente aí, de colocar esse time para jogar como jogava o ano passado também. Tem coisa que tá igual, né? Tem algumas coisas que você percebe. Você viu o gol no Curitiba ano passado? Igualzinho, cara. Ah, jogada de saia. Não, a jogada é do Cuca. Então. É do Cuca. Você vê, já o Cuca... Não, sim, mas eu acho que vai ter um tempo pra ele colocar o time nos trilhos ainda. Acho que alguns jogos, né? Ele vai ter esse tempo agora, Benjamin, porque eu não lembro agora o número exato, mas tem alguns jogos que o Palmeiras vai fazer antes de pegar o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Tem alguns jogos que são 10, né? 10, 11 jogos aí. Na frente, um deles inclusive contra o Inter, né, que é na próxima quarta-feira, que é o jogo da volta da Copa do Brasil, e os outros 9 parece que de Campeonato Brasileiro. Mas o gol foi igualzinho, parece que é um replay, né? O gol é uma coisa impressionante, o gol do Palmeiras com um gol que foi feito contra o Curitiba no ano passado no Campeonato Brasileiro. Tem uma jogada que incomoda muito o torcedor do Palmeiras, que é a jogada do adversário de bolas alçadas na área. Tá tendo uma dificuldade muito grande do Palmeiras recompor o sistema defensivo, principalmente nessa jogada aérea. Eu acho que é complicada essa jogada ainda pro time do Palmeiras, mas o Cuca, no ano passado, ele conseguiu arrumar a casa, né, Manu? Ele arrumou a casa aí de uma forma bem legal. Sim. E vamos ver se ele consegue arrumar o quanto antes, porque essas jogadas aí estão bem preocupantes aí pro time do Palmeiras. Mas acho que nada tá... Nossa, tá tudo errado. Não tem nada errado, mas também não tem nada tudo certo, entendeu, mano? Sim. Mas a coisa tá andando, né? Tem o Cuca que pelo menos dá aquele alívio pra torcida, que parece que as coisas vão andar nos trilhos de novo. Sim. E vamos que vamos. E é isso aí. É isso aí. Já vou apresentar convidado especial no Estádio 97. Só vamos agora com alguns recadinhos aqui, né? Tudo bem? Já vamos apresentar, hein? Rapaz. É isso aí. Hoje é o Dia Drive. Dia Drive é o seguinte: na compra de uma Mac oferta e mais R$2, você escolhe um McFlurry e pode escolher sonho de valsa, ovo maltine ou laca.

Como não? Não. Mas é como se fosse sua. Não, mas o pai... Tem que dividir lá a despesa do pai. O pai pode ir a hora que for. O filho, quando tá bem, não cobra do pai. Porque quando o pai ajudou um filho a vida inteira... Ah, entendi. O filho depois tem que sempre ajudar o pai. Tem que ajudar o pai. É a lei da vida. Quando o pai, tipo, tiver tudo borrado. Fala, meu velho. Ô, doutor, eu tô com um colega meu do lado aqui. Um colega? O Pedro. Pedro. Ele é palmeirense. Ah, o cara é gente boa, né? Eu queria mandar um chupa pra ele, cara. Não. Ah, cuidado. Chupa pra ele e pra você também. Então assim, ó. Eu tô só pra te dar... 15 anos que vocês não ganham no Morumbi. Então, nossa, que jogada. Vai ser agora. Segura a naba que nós vamos levar pra vocês lá. É, não dá risada, não. Você não vai estar dando risada no final do jogo, não, hein? Tô avisando, hein? É, não, morri muito. Não vai. Você vai ver só, não vai. Pode ligar a segunda aqui. Prato. Liga a segunda que eu quero ver se você... Vai ligar aqui pra falar comigo. Ah, quero ver. É naba, filho. Ô, Dodô. Oi, fala. Se não for 3x0 Palmeiras, eu nem comemora. Se não for 3x0 Palmeiras? Pro Palmeiras? Ah, mas vai ser, calma. Pedro, amigo do Paulo. Ah, fica tranquilo. Nós vamos... Ah, é bom amigo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pro Cuca, eu vou pedir pra fazer só dois, tá bom? 2x0. Pegar de leve. E vamos resgatar o Borja. Gol do Borja. Boa, garoto, é isso aí. Técnico que tem que entrar com calça de berinjela, meu amigo. Calça roxa. É, mas não importa. Olha a dor de cotovelo. Olha a dor de cotovelo. Que é isso. Vai se borrar todinho. É, mas lá tem Borja. Treinador, viu? Lá nós temos. Tá. Nós não temos aspirante de treinador. Vocês têm centroavante que se borra, meu. Não importa, nós temos um monte de atacante lá, meio de campo. Nós temos tudo lá. Coisa que vocês não têm. Mas quem tá falando? É o Paulo São Paulino ou agora, é o seu Mundial? Agora é o Paulo. São Paulino, tá. Deixa o seu Mundial aí no banco. Mundial de lado aqui. Tá bom. Procura no Google lá. Estamos aqui com o Marcelo Marrom. O seu Marrom. Você já viu o show Você já viu o show do Marcelo Marrom? Eu vi ele no Multishow, ele é sensacional, cara. Obrigado, carinho, cara. Pode ser na pessoa jurídica, velho. É, que nem o Rude. Na física é um baita de um mau caráter. É, sou nada, ele mesmo. O Rude na física é mau caráter. Tadinho, não fala assim. Mas cadê o Rude? Toda vez que eu venho na rádio, o Rude não está. Ah, mas ele fez pessoal, hoje ele tá fazendo um lance também de McDonald's. Ah, ele tá fazendo uma ação. Tá fazendo uma ação. Na rua. Eu vi ele postando uma foto mesmo, atendente do McDonald's. Isso, exatamente. Olha lá. Tá vendo lá? Legal. Ô, Paulo. Trouxa. Oi. Ô, Paulo, deixa eu te falar um negócio. Bom, você nunca foi no show do Marcelo Marrom, né? Mas não, ele, nunca fui. Mas ele tem uma brincadeira aí. Você não quer sacanear o teu amigo palmeirense aí, não? O que é isso? Pode. Manda um tema, quero manda sim. O tema e o Marrom faz a música. Mas já fez. É... Não. E não. Marrom, você não manda? Ô, Marrom, faz uma zoeira aí com ele aí. Ó. Porco sem mundial. Ah, é de novo. Mesmo mas papinho. Aí eu já fiz. Puta papinho furado. Puta papinho furado. Vai lá no Google lá e acha lá o trouxa. Eu vou fazer o seguinte, rebaixar do carro. Eu vou fazer o seguinte. Só com nós. Deixa eu ver. O time paulista mais vezes rebaixado. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Dodô, vou deixar o Dodô falar a última palavra, tá? Beleza. Ele vai rimar junto comigo, aí fica por conta dele. Eu não sei o que ele vai falar, entendeu? Boa. Olha. Vamos lá, Dodô, com você agora, hein? Eu dou a parada, a última palavra é tua, tá bom? Eu estou aqui na rádio. Não estou de brincadeira. Esse cara aí ligou e mandou zoar o Palmeiras. Dodô. Canta, caramba, Palmeiras. Não sei cantar direito. Mas se vira. Mas agora eu vou falar. Talvez esteja enganado, mas dizem que todos são paulino. É. Viado. Foi o rapaz que falou aí. Ai, que bobeira. Essa música tem que ganhar um Oscar, essa música aqui. Eu gostei. Eu discordo. Um Grammy, Oscar, tudo. Ô, Domenica. Oi. Pera aí, cara. Cala a boca, ô. Falando com o Marrom. Fala, Benjamin. Marrom, deixa eu falar um negócio pra você. Agora é sério. Isso que você faz é muito difícil, né? É difícil. Você tem mais ou menos sempre... Você tem a base e as palavras na cabeça, é isso? Não tem nada. Jura? Minha cabeça é vazia, por isso que a vida é errada. Não, é sério. Você não tem uma base? Não, isso é uma brincadeira que é meio que um truque, né? Você vai montando composição, por exemplo, se eu começar a compor aqui agora, por exemplo, uma música lenta, fica mais fácil.

vou fazer com ele o que o cavalo fez com a égua. E todos eles, coincidentemente, faleceram. Então não vou zoar, né? Não é pra zoar, então, mano. Não, pode ir pra zoar. Não, não vou zoar, mano. Se você não zoar, velho, eu vou quebrar esse violão em quatro. Ei, mano. Pode ser que eu esteja errado, mas olhando pro seu braço, tô vendo que tá bombado. Ei, mano. Quem me contou foi o Sombra. Dia inteiro na academia, você tá tomando bomba. Cuidado, mano, isso é um veneno. O teu braço fica grande, mas o pau fica pequeno. Alguém te contou? Ah, todo mundo sabe, né? Ó, pra ficar médio, velho. Mano, calma, tá ainda. Calma. Porra, o mano tá forte pra caraca. É arroz e feijão, pô. Bacana. Tudo bem, tá legal. E aí, gostou? Gostou? É eu bem ou Sombra? Quero ver se não amarela, não. Se não amarela, não. Até o final, então. Se não amarela, não. Pra manter os ouvintes, ó. Isso é estratégia de audiência. Pra manter os ouvintes, eu vou encerrar com a música pro Sombra. Mas eu quero ver se você não vai amarelar aqui. Não vou amarelar, velho. Quero ver. O contrato tá na mesa pra assinar, pô. Não importa. Não pode amarelar, hein? Tá bom, tá bom. Domênico, meu amigão. Já. Domênico, meu amigão. Eu tô vendo aqui de perto que esse marrom é um bundão. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra é Gol. Também oferecimento de Nissan, faça um test drive porque quem testa, compra Nissan. Eu tenho um recado muito especial para passar, você que está pretendendo aí fazer uma programação bacana no ano que vem, que é viajar para assistir o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. E nós temos aqui a indicação certa para você. Você tem e deve procurar o seu pacote para ir para a Rússia, para assistir a seleção brasileira, para assistir a Copa do Mundo, através da Stella Barros Turismo. Sabe por quê? Porque a Stella Barros tem mais de 40 anos em Copa do Mundo, tá? E eles têm várias opções de roteiros, inclusive separados por fase. Assim, você não precisa ficar a Copa inteira. Está inclusa logística, traslados para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Guias brasileiros desde a saída do grupo no Brasil e os guias russos falando português. É verdade. Hospedagem nas duas principais cidades-sede. Você pode se hospedar tanto em Moscou quanto em São Petersburgo, em três diferentes categorias de hotéis para você escolher, tá bom? Então, quando a gente fala de viajar para um compromisso tão sério como é a Copa do Mundo, a gente lembra da Stella Barros. E a Stella Barros, ela tem os hospitalities, porque isso é muito mais do que um ingresso. O hospitality, ele prevê desde o antes, o durante e o após o jogo. Não é só um ingresso que te larga lá dentro, você senta e tchau, né? Tem todo o sistema de recebimento do jogo, o durante e o pós-jogo, são muito mais que ingressos. E por isso que a Stella Barros está há mais de 40 anos trabalhando diretamente com as Copas do Mundo. Lá é credibilidade, meu amigo. Então, na hora de escolher a sua agência de viagens, por quem você quer viajar, é a Stella Barros Turismo. Você pode ligar agora, porque lá tem um plantão da Stella Barros aguardando sua ligação. É o 2166-2250. 2166-2250. Estela Barros é com S mudo e dois L's. Ligue lá, tem um plantão da Estela. 2166-2250. Copa do Mundo é com a Estela Barros. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa. Falou lá com a produção? Tem mensagem? Não falou? Daqui a pouco a gente vê se tem mensagens aqui no nosso

corre pra lá, dá tempo ainda. Se eu tô aqui, né, então dá tempo você chegar ainda. É, sábado tô no Folha, meia-noite, você pode comprar pelo sampaingressos.com pro, ou na bilheteria do teatro pra sábado, meia-noite. E agora, só indo no Hilário mesmo, corre lá que você, vai lá, você vai compra lá na bilheteria. E é isso, cara, tô muito feliz de estar aqui, de verdade, cara. A repercussão é sempre também enorme, sempre imensa. É verdade. E me ajuda feliz muito, tô feliz. Com o seu semblante não é de estar tô felicidade aqui. Mas eu estou. Eu estou feliz, é esse mesmo. Hoje lá no Hilários, é. Então manda a musiquinha do Sombra, vai. Tô correndo vai pra lá. Corre, mas vocês estão curiosos. Não, quero, mas o que eu vou falar do Sombra? Dá o tema, dá o tema. É, vocês têm que. Vocês têm que me dizer. O que é o tema? Sombra Bambi. Não. Sombra. Beijo roubado do Mota. Selinho roubado do Mota. Aí que aconteceu aqui. Que história é essa? Aconteceu aqui. Aconteceu aqui. Aconteceu aqui. O Mota beijou ele de surpresa? Deu uma surpresa, um selinho. Aquele beijinho na trave. Sabe aquele roubado? Sei. E todo mundo viu? Viu? Todo mundo não. Só quem tava aqui no programa e quem tava assistindo na internet. Oh. Só. Era sair na trave, mas bateu na trave e entrou. Só. Vai. Entendi. Então teve o selinho com o Mota. Você sabe que o Mota aceita, né? Ah, é? Não senta, sabia. Senta. Não sabia, cara. Então tá bom. O Sombra a gente ainda não tem essa convicção, mas faz o tema aqui. Essa canção é meio idiota. Vai falar de uma paixão entre o Sombra e o Mota. Vamos lá! Idiota pro Mota. Essa paixão. Vamos lá! Veio devagarinho. Começou na rádio disfarçado, rolou um selinho. Agora todo mundo sabe, tem gente que experimenta. É, o Beija já falou que o Mota senta. Mas eu vou falar pra você uma surpresa, e é pro teu bem. Sei que o Mota senta, mas e o Sombra também. Sensacional! Grande final! Valeu, gente! Obrigado pela oportunidade! Sensacional! Gente, obrigado de coração! Fico feliz! Não briguem no trânsito, sigam em paz, porque a paz é o que tem que prevalecer nesse mundo de meu Deus. E é isso, toda a paz do mundo pra você. Sabe aquela paz que excede a todo entendimento? E quando tá tudo uma merda, você tá em paz? Por isso tem gente pobre vivendo em paz pra caramba e gente rico se suicidando, porque não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada. Sim. Tem a ver com paz. Eu desejo pra todos vocês que estão ouvindo. Legal, a paz. Muito legal. Valeu, obrigado. Valeu. É nóis, Marrom. Obrigado. Boa, Marrom, muito obrigado, viu, gente? Sucesso pra você que você merece. Você é show de bola. Obrigado. Ele é filho, totalmente obrigado. Do bem, esse cara, velho. É sensacional. Imagina, ele merece. Imagina. É do bem. Totalmente. Velho. Totalmente. Acho que é um exagero aí, velho. Às vezes eu deixo o Cauê sem comer uma semana, mas. Eu sou do bem. Mas não parece, hein? Não parece. Experimenta um ano pra ver se melhora. Beleza, deixa comigo. Valeu, Marrom. Valeu, irmão. Obrigado, Deus. Tô viu? Saindo fora. Santo André, tô chegando, Hilário. Tchau. Tchau. Marcelo Marrom aqui no Estádio 97, nosso convidado de hoje. Muito bacana. É isso aí, agora vamos falar de pessoas que têm talento, vamos passar de falar de pessoas que pensam no seu futuro, que querem o sucesso. É verdade, você, principalmente em processo de formação aí, concluindo o segundo grau, essa hora que bate aquela insegurança, aquela indecisão, você não sabe muito bem o que vai fazer da vida ainda, né? Porém, se você pretende chegar e fazer um curso bacana, legal, nas áreas de administração, de engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil ou engenharia de computação, eu tenho uma dica para você. Você tem que fazer hoje mesmo a sua inscrição no vestibular da ESEG. É isso mesmo. O site é eseg.edu.br. É eseg.edu.br. E você pode utilizar a sua nota do Enem, tá bem? É, a ESEG, cara, você nunca ouviu falar? Pô, a ESEG é Escola Superior de Engenharia e Gestão. E vem com a força do ensino do Grupo Etapa. E a ESEG, ó, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E com grandes diferenciais, classes, turmas pequenas, menores, corpo docente que atua no mercado de trabalho é bom demais. A ESEG é para quem quer se formar e ter um futuro maravilhoso. Não é para quem quer fazer faculdade com festa e cerveja. Não, é para quem tem responsabilidade, acima de tudo, com o seu futuro profissional. Faça hoje mesmo a sua inscrição no vestibular ESEG.edu.br ou utilize a sua nota do Enem. ESEG, formando o melhor em você. Estádio 97, oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E ó, de segunda a sexta-feira que vem, a cada dia, nós premiaremos um ouvinte com um apartamento no resort do Estádio 97. Fique ligado, saiba tudo sobre os clássicos do dia McDonald's que a gente vai perguntar aqui, tá bom? Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodô, e o esporte interativo, tem dica? Com certeza, Sombra, eu sou o confronto de uma das maiores, de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo, já tá aí definido, que é isso mesmo, é Juve. A Juve do Daniel Alves e o Real Madrid e Cristiano Ronaldo vão se enfrentar na grande final da Champions League em Cardiff, dia 3 de junho, ou seja, mano, nesse sábado e no próximo já, hein? Sim. Já tá chegando, próximo só tem um sábado. Lugar pra você assistir essa partida, hein? No canal Eimax do Esporte Interativo. O quê? Você ainda não tem os canais Eimax? Então não fica aí marcando, não. Ligue já! Ligue já 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo! Ou você vai perder essa. Não pode, né? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. É Esporte Interativo! E ó, pessoal, o resort do estádio tá chegando de 9 a 11 de junho, hein? Não deixa de fazer a sua reserva, ligue lá no Bourbon, né? O Bourbon, ligue na Lotus Travel para você estar conosco no Bourbon Spa Resort em Atibaia. O telefone é 2896-4665. 2896-4665. Vou fazer uma promoção, Bá. Vou fazer uma promoção. Sim. Quem fechar hoje até as 8 da noite. Eu o primeiro que fechar hoje até as 8 da noite ou até amanhã ao meio-dia vai ganhar uma vaga na torcida Estádio 97, torcedor do São Paulo, para ver São Paulo e Palmeiras no sábado. Gostou? Lá primeiro... no camarote. O primeiro que fechar entre hoje até amanhã ao meio-dia. Se fechar hoje, morreu amanhã. Se não fecharem hoje, liga amanhã na Lotus Travel, faça a sua reserva, tá bom? É importante demais que você antecipe as suas reservas para não ficar de fora do nosso evento, que é o Resort, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2017, tá bom? Apoio do Edu Botões e também apoio de Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E madrugãosuplementos.com.br, né, mano? Opa, isso aí, Sombra. Ó, para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse aí, amigo 1, madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas. E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$149. Boa! Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida... No seu tempo, toca, Asdrúbal! Ah, que inferno, você essa música. Olha, depois de hoje tem tanta música, meu amigo. É fraco, não. Tchau. Um programa musical, hein? É. Alô? Romero! Romero! O que esse cara tomou logo agora? É nóis, mano! É nóis! E aí, beija! E aí? Meu Deus! Manda o nome completo, irmão! Deixa eu me conhecer, é Marco Juncal. Esse tá... Já botou. Qual que é o nome? Marco Juncal. Juncal? Juncal, sim. Ô, é. Juncal! Que beleza! Que beleza! O happy hour tá bom aí, Juncal? Como é que é? Tá um happy hour bom aí ou não? Onde você tá? Eu tô trabalhando. Trabalhando? É lógico. Oh. É que o... Peraí. O RG não tá aí. Hoje não tá. 17 de abril, fliperama. Ah, ele tinha os fliperama, verdade. É verdade. Não, ainda tem. Ainda tem. Tô sobrevivendo. E qual que é o fliperama que mais vende hoje? É Street Nova aí.

Dá para comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. E isso, você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só. Você pega, paga e ativa onde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. E olha só que bacana, você compra o Sem Parar e pode dar de presente para quem você quiser. Sabe aqueles gift cards que você compra para dar de presente? Então, esse é o gift sticker do Sem Parar. Já pensou? Presentão, hein? É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida... No seu tempo, mano! É, grande sombra, grande sombra! Ó, ó a cara do sombra. Sim! Tá empolgadinho com o Marrom, né? Porque ele fez uma musiquinha pro seu, mano. Aquela música é pra mim. Inclusive, é uma música pra se ficar empolgado, né? É verdade, mano. Mas, sem papinho furado, sombra, que dia é hoje mesmo? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, sombra! Quinta-feira, sabe do que é dia? Ah, eu sei, mas eu prefiro que você me conte. É dia do Cheddar McMelt, cara. Boa. Olha só, hein? Cheddar McMelt, Domênico Gato. Pra quem não conhece, ó, hambúrguer de carne com cebola grelhada ao molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim. Essa é a escalação do Cheddar McMelt. Tudo isso, cara, por apenas R$8. Se você quiser batata e refri, sai por apenas R$19,90. No sábado tem novidade, hein? É o triplo cheeseburger. Domingo é dia de crispy bacon. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro clássico no McDonald's, hein? Amanhã é o dia que o Sombra mais gosta. Amanhã é dia de quarteirão. É, velho. É isso mesmo. Amanhã é dia de quarteirão. Boa. Vou mandar um beijo pra mama que faz aniversário hoje, Dona Jamile, completando mais um aninho. Beijo pra Dona Jamile. Parabéns, Dona Jamile. Neto. É isso aí. Eu adoro o McDonald's também. Parabéns, Dona Jamile. Eu adoro ela, ela me adora e nós dois. Mas ela gosta de todos vocês. De todos vocês. Só aproveitar aqui também e mandar um abraço aqui pro seu Oswaldo Mota aí, que tá fazendo aniversário hoje também aí. Parente do Motinha? Não, é pai do Elver aí. Valeu, gente, tamo junto. Valeu. É isso aí. É nóis. Estádio volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's, quarteirão, por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra, é gol, beba com moderação. Lembrando que, olha, não sei se já fecharam lá, mas se não fecharam a torcida, fecharam lá o apartamento no resort, amanhã até o meio-dia, o primeiro que fechar apartamento no resort São Paulino, ganha... Direito de ir na torcida Estádio 97 pro clássico de sábado, hein? Mordomia total. O telefone da Lotus Travel é 28964665. Amanhã cedo? Já liga lá. A partir das 8 da manhã já pode começar a ligar, tá bom? Tem um pequeno intervalo político na sequência Night Sessions. Tchau! Jucu é formado por povos de todos os lugares do mundo que se unem no mesmo idioma e com harmonia. Um país no qual seu povo trabalhador deveria ser rico e viver muito melhor. Um país verdadeiramente cheio de esperança, onde falta apenas a oportunidade para sua gente. Povo que é a sua maior riqueza. Você deve se perguntar por que o Brasil não dá certo. Quando tudo parece que vai bem, vem uma crise e andamos para trás. O que está acontecendo? A primeira crítica, e a mais frequente, é que nosso país é pouco competitivo. Isso se deve a uma carga de impostos muito alta e mal distribuída. Por isso, a população que paga impostos não recebe os serviços que deveria receber. Nossos municípios, que é o lugar onde você mora, são muito pobres. O imperador Pedro I proclamou nossa independência há 2 séculos, mas ainda hoje somos um país colonizado. Colonizado pelo poder central. Para corrigir este problema, precisamos de uma reforma tributária que destine mais recursos para os nossos conhecidos, para o lugar onde moramos. Mas isso só será possível com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. É muito fácil algumas pessoas que têm grandes ideias defendê-las sem se importar com quem vai pagar a conta. E não se engane, é sempre você. Algumas pessoas acreditam que o governo tem que pagar tudo. Saúde, educação, segurança, transporte, habitação. Ou seja, tudo é de graça no Brasil. Só que não. Nada é de graça. Você paga adiantado por essas coisas em impostos, só que não leva. Essa é a verdade. O dinheiro se perde nos ralos que existem no meio do caminho. É por isso que o PTB acredita ser melhor e mais honesto, baixar os impostos e deixar o dinheiro com você. Para nós, justiça social é dinheiro no bolso de quem trabalha. O Brasil precisa fazer as pazes com a modernidade e com a eficiência. Para isso, precisamos de uma reforma tributária que redistribua os recursos dos impostos, destinando mais recursos para o município. O Brasil precisa avançar, fortalecer a sua economia e melhorar a qualidade de vida do seu povo. E para isso, uma reforma tributária equilibrada é muito importante. Essa mudança vai permitir uma distribuição mais justa dos recursos entre a União, estados e municípios. Por outro lado, vai simplificar o pagamento de impostos para o cidadão e para as empresas, facilitando a criação de novos negócios, gerando mais empregos e ajudando o Brasil a retomar o crescimento. E o mais importante, deixando mais dinheiro no seu bolso. Desde o descobrimento do Brasil, a maior parte do dinheiro dos impostos fica concentrada em poucas mãos. Veio a independência, a proclamação da República, governos diferentes. E essa concentração de recursos só aumentou. Tiradentes, o grande herói nacional, foi enforcado por questionar o imposto que Portugal nos cobrava, que é menos da metade do que você paga hoje. Praticamente, 60% de tudo que o Brasil arrecada em impostos vão para a União. Isso precisa mudar. Essa é a receita de um país livre e disso depende de todo o resto. Quanto mais centralizado o poder, maior é a corrupção. Agora, se o recurso estiver perto de você, no município, você pode opinar, cobrar, fiscalizar. E se o prefeito e vereador não te ouvirem, você pode continuar levando as suas reclamações até eles. Brasília está longe demais para entender os seus problemas. Os problemas da sua rua e da cidade que você mora. Água doce, limpa, fresca e saudável é o principal para a nossa vida. Uma casa não funciona sem água. Uma vida sem água. A prefeitura de sua cidade tem que ter compromisso com isso. Mas é preciso que ela receba recursos para assumir essa responsabilidade. Você mora no município. O governo municipal é, para nós, o governo real. O futuro de nossos filhos e do nosso país depende da educação. A educação fundamental é o início de tudo. Está nas mãos da prefeitura da sua cidade. O Brasil será um país melhor, com uma educação de qualidade. O governo municipal cuida da educação, mas quando o dinheiro dos seus impostos vai para Brasília, você perde o poder de fiscalizar. Há momentos em nossas vidas que precisamos de assistência à saúde. Precisamos de atenção, eficiência e carinho. Nessa hora, é a prefeitura que está mais próximo de nós. Por isso, a prefeitura necessita de recursos para oferecer saúde de qualidade. Precisamos fortalecer os municípios para melhorar a sua vida. Para aumentarmos a parte dos recursos dos municípios, precisamos de uma reforma tributária e de um novo pacto federativo, que só será possível se for convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa reforma não será possível se for patrocinada pelo governo federal, pois ele não abre mão de poder e de recursos. Só uma nova constituinte teria poder para fazer uma verdadeira revolução nesse país. A sua revolução. O PTB defende a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte porque a nossa Constituição já nasceu defasada. A Constituição de 1988 erra ao punir quem tenta produzir. Não importa se pequeno ou grande. Qualquer pessoa que já tenha tentado abrir um negócio no Brasil sabe disso. E essa é a raiz de tanto desemprego. São 14 milhões de desempregados, mais de 10 milhões de pessoas recebendo seguro-desemprego. São mais de 20 milhões de pessoas sem trabalhar. Dezenas de milhões de famílias com dificuldade de pôr o pão na mesa dos seus filhos. Quando a atual Constituição brasileira foi escrita há quase 30 anos, ainda existia o Muro de Berlim, a União Soviética e pessoas que ainda acreditavam que o comunismo e o socialismo podiam dar certo. O resultado foram leis absolutamente incompatíveis com os dias de hoje, quando vivemos num mundo global conectado por uma coisa chamada rede social. Hoje, no mundo globalizado, em que existem Facebook, WhatsApp, é muito mais fácil colher a opinião das pessoas que estão mais bem informadas e preparadas para eleger uma Assembleia Constituinte, para escrever uma nova Constituição capaz de fazer o nosso país superar esses graves problemas e finalmente encontrar o caminho do desenvolvimento. Os constituintes seriam eleitos somente para este fim e seus membros não mais poderiam se candidatar para não haver conflito de interesses. A Constituição de 88 está acabando com o Brasil. Poucos são os loucos que querem investir e, por óbvio, as vagas de emprego sumiram. No papel há muitos direitos. Aliás, a palavra direito aparece 130 vezes, enquanto a palavra dever aparece em apenas 4. Nem os governos conseguiram cumprir os deveres e nem o povo recebeu os direitos. Só quem conseguiu fazer uso deles foram os funcionários públicos e a classe política. Isso precisa mudar. Direito só é justo quando é igual para todos. E só é bom de verdade quando ele não está só no papel. Nossa Constituição terá que mudar o rumo do governo. Somos nós, o povo, que devemos dizer ao governo o que fazer. Não o contrário. Nós seremos os condutores desta nação. O governo será apenas uma ferramenta de transformação. Seremos nós, os senhores do nosso destino. Nós diremos ao governo o que lhe é permitido fazer. E nós seremos livres. Só assim seremos uma nação verdadeiramente soberana. Boa noite. PTB, Partido de Quem Trabalha. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Festa Junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância. Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Catico da Topo e Twists. Cezinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo, Fun Factory. Fun Factory. Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente 20 do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse investenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Ciro Gomes. Ao contrário das nações mais avançadas, o Brasil tem tratado muito mal suas crianças e seus idosos. Nós do PDT até entendemos a discussão da saúde das contas públicas.

and I don't mind eating any old time to keep me waiting. Like your love wasn't meant Smile right now, come on. Don't leave a mission.